Cada continente volta ao Kickstarter, bate 1.500.000 em 5 horas. Galápagos prevê chegada de God of Father entre outubro e novembro. A Frights Games anuncia After the Virus. Heroes of the Black Reach é anunciado pela Yellow em parceria com o Games Workshop. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Notícias. Eu, né, Zabuzeta, quem tá comigo aqui hoje é o Snake. Tudo bom, Snake? Olá, tudo bem, como vai? Olá, tudo bem, como vai? Começando aqui com esse podcast, que é uma proposta que complementa o nosso canal de notícias no Telegram, no @jogatinabgnews, uhum. Né? Além disso, temos nossas redes sociais. A galera pode seguir a gente no Twitter, né, Snake? Sim, pode seguir lá pelo @jogatinabg, pelo Facebook, o Facebook jogatinabg. Assine nosso canal no YouTube. Também procura lá jogatinabg. BG. E por fim, temos nosso grupo do Telegram. Aí sim, lá é o Covil, né? Olha só, Covil. Um Covil, né? Da galera aí. O nome do canal, a parceira aí do Jogatina. Mas lá onde a galera se encontra pra bater um papo com a gente, entre eles, né? Os ouvintes e assinantes do canal. É muito legal. A gente também teve nesse último final de semana um evento bem interessante, né, Snake? Sim, nós fomos fazer a cobertura da World RPG Fest. Sim. No sábado estava você e o Ira, e no domingo eu e você. E a Jéssica também. E a Jéssica, sim, não pode esquecer a Jéssica, ela sempre estava lá, foi a melhor cinegrafista que a gente teve em anos. Exatamente. E a cobertura, a gente foi lá, gravou muitas coisas, saiu o nosso especial, que vai estar linkado aqui na postagem desse episódio, um vídeo de 36 minutos com muita coisa interessante, mas eu quero perguntar pra vocês, Nick, aproveitando esse momento de embalo e tal, o que você curtiu do evento e o que você não curtiu? Eu curti bater em você, fazia tempo que eu não fazia isso. A gente foi lá e fez um... Uma justa, um do Alinho lá. Cara, uma justa. É, justa seria louco. Seria bem louco. Mas não, foi quase isso. Foi um duelo de espadas, um duelo de cavaleiros. Você foi de guerreiro e eu fui de ladino, né? Foi de ladino. Você só teve uma desvantagem porque não tinha nenhuma sombra, né? Não tinha um Shadow Step pra ser nas suas costas, dar um backstab, assim. E o que eu não gostei, cara, putz... Assim, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não gostei porque teve pouco movimento lá, cara. Nossa, foi muito fraco, né? Tipo, o evento tava muito bom. As paradas que tinham lá estavam bem bacana. Eu não sei porque que o seu povo tava canhado de sair de casa. Qual que não, foi o melhor? Eu vou te dizer duas coisas que teve. Uma foi o valor muito caro do ingresso. R$40 por um dia. Acho um valor bem caro. Se for a meia, R$22. Ainda assim, é um preço bem absurdo, assim. Sei lá, uns R$10 seria um justo um valor, assim, pra galera se reunir. Mas R$20, às vezes, pra entrar no evento, às vezes, não nem curtir, né? Pois é. Então, eu acho complicado. Por exemplo, você vai com 5 amigos pra jogar tabuleiro no evento, você gasta R$100. Se você jogar na casa de alguém com R$100, você... Compra o jogo. Compra um jogo, faz um churrasco daqueles da hora, assim, né? O evento foi bom, assim, é bom ter um evento que representa essa parte dos jogos analógicos, mas faltou muito foco pros board games, sabe? Teve muita coisa, muita pouca coisa. Ano passado tinha Conclave, tinha o pessoal ali de Monte de Loja, né? Uhum. E esse ano, até o pessoal da Rolling Plays, né? Pois é, uma pena, mas a gente espera sempre um evento melhor, né? Mas o que teve foi bacana, quem tava lá também foi bem legal. Sim, ficou muito legal a nossa cobertura, né? A gente recomenda fortemente, a gente conversou com bastante gente legal por lá, jogamos alguns joguinhos interessantes. Uhum. Quem foi, acho que é grande que se divertiu, querendo ou não. Exatamente, quem foi se divertiu e não saiu perdendo. Continuando com as novidades aqui do Jogatina BG, além da cobertura da World RPG Fest, gravamos nosso podcast de Civilization. Tivemos como convidado o Shanti, que a gente sempre fala aqui nos podcasts do Jogatina BG, um amigo nosso em comum, né? Ou como o corretor automático gosta de chamar ele de Candy, ou de Google Negro. E também ontem, no dia 27, saiu o nosso podcast do Ficha do Jogador com a Maíra Gomide, lá da Loja Lúdica. Ficou bem legal o papo, então confira, vai estar tudo linkado abaixo aqui pra vocês, gente. Isso aí. Então, começando as notícias relativas ao período de 21 a 27 de setembro. Caraca, já tá acabando o ano, tá, né? Tá acabando, gente? O ano, cara. Putz, que droga. Tá complicado. E acho que a boa notícia é que pelo menos mês que vem você entra parcialmente de férias, né, Zé? Parcialmente. É, literalmente. Dia 5 estarei de férias. Olha aí, maneiro. Mas a gente começa aqui com o cenário nacional. A gente teve, na verdade, um anúncio só que a gente coloca aqui, que é o da Galápagos Jogos, que tem uma página dos títulos que ela vai trazer em breve, e lá ela sempre atualiza. E saiu a semana que ela atualizou, né? Não tinha nem previsão do jogo The Godfather Império Corleone, e ela colocou para outubro ou novembro que o jogo tá em transporte pro Brasil. Olha só, é uma oferta que você não pode recusar, hein? Então, pra galera que curte a temática, e eu, pelo que eu vi, curti bastante do jogo, e o jogo vai chegar no Brasil em breve, mais um título aí pra agregar ao mercado nacional. Isso aí. Brasil hoje, decepcionado como sempre, igual brincadeira. Não, gente, fala isso. Brasil só teve pouca notícia essa semana, mas o mundo está repleto de coisas novas. Que profunda essa palavra que foi, né? Essa frase. Exatamente. Mas sabe quem gosta de publicar novidade quase toda semana, periodicamente? É a Fantasy Flight. Ela vem publicando uma lore do universo do Legend of Five Rings, aquele LCG, e saiu a segunda parte do conto dele chamado In the Garden of Lies. Jardim das Mentiras. Sim, e é legal que esse universo é muito rico. Assim, Legend of Five Rings é muito antigo. Ele veio de um TCG. E a Fantasy Flight adquiriu os direitos. E agora ela tá, tipo, explorando o máximo possível, né? Tanto que ela já... Qual que é a próxima notícia, Snake? Cara, eles estão lançando playmats. Sete playmats, né? De cada clã. E além dos playmats, eles estão lançando o RPG do Legend of Five Rings. Caraca. Gostei do remix. Mix aí. E recentemente eles também anunciaram o Battle for Rokugan, que é um tipo um Game of Thrones, assim, entre aspas, da temática, né? Cara, eles estão explorando muito o universo. É legal quando você deixa o universo cada vez mais rico, né? Só que é complicado só pro bolso da galera. É, que é uma enxurrada de lançamento um atrás do outro. E pra quem tá começando, acho que até é um pouco ruim pra quem tá começando. Pra quem já conhece, beleza, né? Mas acaba se tornando novidade, né? Não, mas é bom pra galera que tá começando também. É ao mesmo tempo que é ruim, mas é bom porque já tem todo o universo pra pesquisar, sabe? Não fica só no chupando dedo depois. Ah, mas eu acho que é legal, cara. Você, tipo, você lançar uma parada, aí você tem os contos. Por exemplo, aí aqueles contos te instigam e logo em seguida eles lançam o RPG. Agora tudo de uma vez fica muito tipo, ok. É, que eles estão explorando, estão aproveitando pra mostrar pra fanbase que eles têm potencial de fazer várias coisas. É que coisas, já tá no né? hype também, né? Então, ataca a minha carteira. Exatamente. Aí, pronto, vai. É, continuando com a Fantasy Flight, ela também lançou uma prévia dos Selvagens do Game of Thrones Catan. Vai sair ainda esse ano. Vou até clicar aqui porque eu tô curioso o que que eles vão. Se for os Selvagens, né? O que que eles vão coletar, né? Tipo, gelo, pedra. Tem toda uma parte da muralha, né? Que você tem que ficar defendendo enquanto você vai coletando recurso embaixo. E recurso é justamente pra você defender do norte, né, cara? Onde eles vão atacando a muralha. Então você vai ter que colocar a galera realocando, assim, pra defender a muralha. Pô, bacaninha, cara. Ficou bem legal os componentes aqui que eu tô vendo. Uhum, muito interessante. É, a Fantasy Flight também lançou outra prévia, mas não é necessariamente do Catan, mas assim da expansão Streets of Arkham do jogo Mansion of Madness 2ª edição. Então se você quiser saber um pouco mais sobre a nova expansão, vai estar disponível abaixo. E por fim, Snake, o que é a Fantasy Flight? Fantasy Flight também anunciou prévias de novos personagens de Imperial Assault. Eles vão ter a Sokka, que é uma personagem que foi introduzido no... Clone Wars, isso. O Darth Maul. Só que ele não é mais o Darth Maul agora. Ele só... É só Maul. É o Jamal. É o Jamal. Eu pensei que ele fosse o Dagão. Dagão é Maul. E ele tá como na facção do... Né, é Scan, né? É Escória, sei lá, alguma coisa assim. É, dos Bounty Hunters, né? E o Palpatine vai estar representando o lado negro da força do Império. Olha aí. Continuando aqui, temos a notícia que a Labouite de Jou. E isso anunciou para esse um jogo chamado Illos. Ele vai ser um jogo com exploração, card game e tabuleiro modular. Eu achei bem interessante a proposta dele, então se vocês quiserem saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo aqui o link do Board Game Geek. A Blue Orange publicou um vídeo de teaser sobre Queen Domino. Exatamente. E cara, eu tô muito maluco agora por esse jogo, porque eu adquiri recentemente o Queen Domino, e é um jogo muito legal, e o Queen Domino ele vai ser um standalone, ou seja, você pode jogar tanto ele sozinho quanto com o primeiro jogo, e quando você joga o primeiro jogo, você pode misturar os dois e jogar até 6 pessoas. E o que diferencia de um pro outro, assim? Então, ele vai adicionar muitas coisas, uns tiles diferentes, uns tiles que você vai alocando no tabuleiro, que vão te dando pontuações diferentes, moedas e tal, bem legal. A Phyrex Games anunciou o jogo chamado After the Virus, que ele vai ser um jogo de deck building cooperativo, que obviamente vai ser no universo pós-apocalíptico, e tá previsto pra outubro. E um dos personagens é a Palmeirinha. A Palmeirinha, e tá do lado de uma scout mulher. Não, e olha só, você sabe que existe toda uma lenda por trás do Terraformars que a galera não gosta da arte. Certo, que é meio bagunçada, né? Sim, que tem umas artes assim de banco de imagem, mas a galera não viu a arte desse jogo. Cara, é muito feio, isso daí... Cara. Sei lá o que que acontece. Isso daí me lembra aquelas animações de Flash, cara, de internet discada. Sim, total, cara. Olha, cara, como, né? Mas enfim, se a galera quiser saber um pouco mais, vai estar o link também abaixo pra vocês conhecerem. E o anime americano, anime meio controverso, mas isso não vem ao caso agora. Animação americana Ruby vai receber uma versão do board game com o nome Ruby Combat Ready, pela editora Arcane Wonders. Você é esse daqui que gosta de Ruby, né? Uhum, eu gosto pra caramba, cara. E o universo é meio de combate bastante assim? O universo? Como que eu posso explicar? Cara, eu vou ser bem... É um Harry Potter, onde que as armas mágicas viram armas de fogo. Digamos assim. O que tá acontecendo? Desculpa a palavra, mas tudo bem. É, são alunos, né, de uma escola. São várias escolas, na verdade, de onde que se treinam hunters, caçadores e caçadoras. E esses hunters protegem o mundo dos Green, que são criaturas malignas que querem, nesse princípio, sem motivo algum, apenas destruir a humanidade. Então, eles usam armas que podem conjurar magias, né? E eles também, cada personagem tem uma habilidade única, né? E eles vão aprendendo nessa escola, né? Eles vão aprendendo a desenvolver as suas habilidades e aprendendo altas confusões. Mas ele é bem bacana, assim, ele é uma animação independente pela Rooster Teeth. Até vale a pena a recomendação mesmo, porque ele começou em 2012, alguma coisa assim, agora não vou lembrar como. É bem precário, assim, porque ele é uma animação 3D e você percebe que eles economizaram muito, né? Porque é mais fácil do que fazer quadro a quadro no 2D, né? Sim, e assim, quando tem multidão, né, eles destacam apenas os personagens principais, né, na primeira temporada, é isso. Uhum. E todo o resto, os figurantes, digamos assim, eles são só sombras, né, pretas. Só pra dizer que tá tendo gente ali, pra você prestar atenção no diálogo entre os personagens principais. E de um tempo pra cá, a animação evoluiu tanto, ficou tão bom, cara. E assim, eram episódios de 5 minutos, e agora, com a produção que eles estão tendo, tem episódios que tá chegando a 20 minutos. Olha aí. E assim, o combate deles é muito legal, cara. A trilha sonora também é muito show de bola e acho que vale a pena dar uma conferida nesse joguinho e nessa animação. Legal. É, continuando, a Imperial S4 Games anunciou A Mystery of the Temple, que vai ser um jogo de programação de ação, coleção de componentes e controle de área. E é bem interessante essa proposta, que é um jogo bem bonitinho a arte dele, e essa empresa, ela tá trazendo bastante coisa que é proveniente do Oriente. Ela também anunciou pra S um outro jogo chamado Sorcery and Stones, no caso. E também é um jogo com uma arte maravilhosa da capa, e os dois vão estar linkados abaixo. Mystery of the Temple, eu lembrei daquela música do Fatboy Slim. Push the Temple, Push the Temple, Push the Temple. Ficou na cabeça agora, mas enfim. A Fever Games anunciou Topiari. Não sei. Quase como... um italiano, né? Topiari. Um jogo de 2 a 4 jogadores com controle de área, tile placement e muito mais. Parece aquelas esculturas em árvores, né? Aham. Uhum. Pra quem assistiu Edward Mãos de Tesoura, isso. Que ele faz aquelas esculturas talhadas nas árvores, aqueles arbustos, né? Mais ou menos essa temática que você vai trabalhar. Muito legal. Parece um jogo bem simples, uma pegada um pouco mais pequena, né? Uhum. Acho que a caixa ali deve ser o tamanho de uma King Domino. Até mesmo um Carcassone, parece. Ponto dos tiles. Uhum. A Artipia Games lançará durante a Essen, que daqui a um mês, né, a Essen, o jogo chamado Treasure in the Pocket. Ele vai ser um card game de 2 a 4 jogadores, onde os nobres disputam influência. Jogo pra alta sociedade, né? Pra socialite. Onde você vai disputando influência com a galerinha. Então vai estar linkado abaixo. A Pegasus Spiel anunciou a terceira expansão de Port Royal, The Adventure Begins. Sim, mais um jogo do Alexander Pfister, sempre eu confundo o nome dele. Pfister. E ele vai adicionar o modo campanha no jogo de Port Sherlock. Eu achei interessante como que ele vai fazer isso num jogo de pressionar a sorte, né? A Taylor Games anunciou para esse um jogo chamado Mercatores. Ele vai ser um card game temático nessa era famosa dos descobrimentos. E parece bem da hora, né? Sim, parece espanhol, né? Pela bandeira que tem ali no fundo. É, justamente porque essa era dos exploradores era famosa com os holandeses, os portugueses, ingleses e espanhóis. Acho que os ingleses, eles estavam mais se preocupando com o norte, né? Quem explorou realmente foi os portugueses e os espanhóis, que deram praticamente a volta no mundo ali. Uhum. Posso estar falando uma grande... Uma... Mialda, mas... Melda. Gostei. A Pencil First Games anunciou para 2018 o Kickstarter do jogo artístico Sunset Overwater. Quase o Overwatch, hein? Não, o Sunset Overdrive, que era o... Ah, Sunset... Nossa, é verdade. Caraca, como não peguei isso? Sim, é o jogo exclusivo do Xbox, né, cara? É, que é um jogo muito legal, cara. Bem interessante. Mas olha só, esse jogo aí é pra quem gosta daquele jogo, por exemplo, Tokaido. Sabe Tokaido? Uh-huh. Que é todo artístico. Aliás, você viu o vídeo do pessoal do Inside the Box? Tokaido. Aquele canal é demais, cara. Cara, eu amo aquele canal, sério. Um dia eu vou ter dinheiro suficiente pra ajudar eles no Patreon, cara, porque é muito bom. E eles estão passeando na Disney, só... Ah? Fofoca das celebridades aqui. Continuando aqui, a Yellow, em colaboração com a Games Workshop e a Devil Pigs Games, anunciou a data do Heroes of the Black Reach para 24 de maio de 2018. E esse jogo vai ser um jogo de dois jogadores no universo de Warhammer 40K. Você achou esse nome estranho, Snake? Lembrando Heroes of the Storm, uma coisa parecida? Não, não, não. Você já viu aquele jogo chamado Heroes of Normandy? Ah, lembra? Sim, sim, sim. Então, sim. É a reimplementação dele no universo do Warhammer. Warhammer, ele é um buraco negro, né? Que ele só tende a expandir e ficar cada vez mais profundo, né? Exato. Que, cara, eu não sei quantas pessoas, quantas equipes de developers eles têm pra board game, pra videogame. Não sei, cara. Warhammer de padaria. Tá, libera aí a licença. Não tô entendendo, pois é. Cara. É complicado, mas eu achei bem interessante porque se você olhar as imagens aí no Board Game Geek, porque o Heroes of Normandy, ele tem aquela parada dos tiles quadrados, sabe? Em vez de você usar miniaturas, você usa tiles quadrados, traz retangulares de tanques. Uhum. E nesse jogo, os tiles das unidades do Warhammer vai utilizar assim. Eu achei muito legal, cara. A Libelute anuncia a expansão de Secrets and Lies para o Mistério. Ela adiciona novas cartas e além de Story Cards, que podem ser usadas no lugar de objetos, em outubro de 2017. Exatamente. Provavelmente vai ser junto com a Essen, né? Já que é uma data importante. Uhum. E Mysterium foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos. A gente não teve chance ainda de jogar, porque é um jogo que toda a parte de investigação, né? Da galera que tá conversando com fantasma ali, que vai dar dicas visuais, né? Eu achei muito legal, cara, a mecânica desse jogo, porque ele é uma mistura, assim, de Dixit, de... quase um detetive, né? Você tem que descobrir quem, onde e como, né? Aconteceu um assassinato, coisa parecida. Continuando aqui, a Space Cowboys anunciou duas novas expansões para o jogo Sherlock Holmes Consulting Detective. Elas vão se chamar The Thame, Murder and Other Cases. Na verdade, é uma expansão que já foi anunciada pro primeiro jogo de Sherlock Holmes, só que ela tá sendo readaptada pra esse jogo. Uhum. E uma nova expansão de fato, que é a segunda delas, chamado Carlton House and Queen's Park. E elas vão ser lançadas nas próximas semanas. Eu acho que essa do Thames Murder e Other Cases a gente até também anunciou aqui já, né? Exatamente. King Domino, jogo que virá pela Paper Games em breve aqui no Brasil, ganhou o prêmio de jogo do ano na Itália. Olha aí. O Gioco del Anno 2018. Não vou saber falar 2017 com a... E olha que eu tô fazendo a coxinha com a mão e não tô conseguindo falar. Quem nunca? Mas enfim. Mas brincadeiras à parte, quem mandou essa notícia pra nós foi o Eduardo Sela, da Paper Games mesmo. Falou assim, divulga lá. Eu falei, opa, interessante, valeu. Claro. Ele entrou em contato lá comigo lá no Telegram. Então, lembrando, se você quiser anunciar qualquer coisa aqui do mundo, do cenário nacional, entre em contato com a gente, né? Como fez o Eduardo Sela, da Paper Games. Vamos aqui então pro cenário digital. O jogo Brass, que já teve versões nos mobiles, né? Nos celulares. Ele tá recebendo uma versão no Steam. Vai estar linkado pra vocês abaixo. E não é Brasil, viu? É Brass de cobre, né? Cobre, exatamente. A Asmodee lançou a versão mobile de Ticket to Ride First Journey. E é legal porque eles estavam até durante a semana fazendo uns quizzes, assim, sabe? Pra galera no Facebook deles. Porque cada cidade dessas das crianças estão representadas por um monumento, alguma coisa assim, só que desenhado naquele esquema bem fofinho. Uhum. Então eles colocavam, sei lá, tipo, um monumento de uma cidade. Aí eu perguntava pra galera, de qual cidade que é esse aqui? Aí a galera ia lá, respondia e tinha chance de ganhar o joguinho deles. Ah, que legal. Muito, muito interessante. E vamos aos financiamentos do Kickstarter. O que, que temos de novidade aqui? A gente começa com um jogo, cara. Esse jogo, se você olha a capa, você não dá nada pra ele, mas eu achei muito interessante. Ele vai ser um jogo de 3 a 6 jogadores chamado The Champion of the Wild. E o que, que você faz nesse jogo? Você vai selecionar um animal pra participar de uma competição, às vezes olímpica, sabe? Por exemplo, só que você tem que tomar cuidado, porque o mesmo animal vai participar por várias competições. Isso daí sabe o que parece? É. Aqueles grandes aspas documentários do Discovery Channel, que botam dois animais pra brigar, eles botam um computador pra fazer uma animação mega tosca. Sei, exatamente. Cara, pra mim, o mais massa é que assim, você tem que tomar cuidado com qual você vai selecionar, porque às vezes o animal, por exemplo, uma corrida é ótimo. E falando em corrida, a capa, ele tem tipo um cavalo, um leão e um urso correndo uma pista com obstáculos. Só que também tem uma pista, que é uma piscina onde tem um golfinho correndo também. Justo. Caraca, ué, eu achei muito animal. Qual que é o próximo financiamento, Snake? Seventh Continent está de volta ao Kickstarter. E em apenas 5 horas bateu 1.5 milhões de doletas. Sim. E cara, eu tô de olho nesse jogo. Ele vai ser um jogo de 1 a 4 jogadores, onde você faz... Ele promete pra você jogar e explorar o mundo com mais de 1.000 minutos de campanha. What? Não que a campanha vai durar isso. Tô falando assim, o total da campanha. Mesmo assim, né? Com bastante conteúdo aí. E é um jogo onde você é um herói que vai explorando um novo continente. Eu achei engraçado que a capa dessa edição especial parecia muito negócio edição deluxe do Call of Duty, cara. Sem sacanagem. Cara, total, total. É verdade. Parecia aquela da Ghosts, né? Sim. Ou Black Ops 2, porque, tipo, faz igualzinho o negócio assim. O próximo financiamento aqui é que a gente anunciou na semana passada, mas começou de fato a campanha do Resident Evil 2 The Board Game pela Steamforged. Ele pediu 150 libras, 1000 libras e já tá em 391 mil libras. É um joguinho pesado, hein? Porra! Piada pronta? Mas tudo bem. Cara, eles vão ter bastante conteúdo interessante. Você pode comprar algumas coisas extras, assim. Ah, inclusive alguns retropacks, assim, pras cartas. Ser mais parecido com o jogo. Cara, bem legal. E qual que é o último financiamento coletivo? O último, Dice Hospital. É um jogo de 1 a 4 jogadores com work placement e manipulação de dados. Sabe esse jogo, parece? É, sim, Hospital. Isso. Que era um jogo bem legal, assim, que... Porque, assim, você tinha que gerenciar toda uma parte de hospital. Uhum. Criar salas, assim, bem estilo The Sims, só que por uma temática de medicina. Eu achei interessante. Se você quiser também saber o conteúdo do jogo, vai estar linkado abaixo. Ele pediu 12.750 libras e já está atualmente com 36.580 libras. Eu gostei, achei bonitinho. É bem bonitinho, assim, a arte é bem legal. Ele lembra um pouco a arte do Suburbia, só que mais bonito. Vamos para os eventos aqui. Lembrando que, começando aqui, na verdade, com Dracena em São Paulo. Cara, Dracena parece o nome de uma cidade muito louca de RPG, sabe? Sim, a cidade de Draconiana, né? É, exatamente. Dracena, assim. Alguma coisa assim. Dracena. E no dia 29 e 30 de setembro, que 2 dias, já começa o primeiro Ludo Unesp nessa cidade, então vai estar linkado abaixo. No dia 30 deste mês ainda, vai rolar o 13º Meeple Player em Tijain... Em Itajaí. Mais informações vai estar na página do Facebook, linkado. Sim, aqui no post. Exatamente. E vai ter a presença lá da Cronos. Em São Paulo vai ter uma enxurrada de eventos, começando no próximo sábado, dia 30, que vai ocorrer o 28º Encontro Board Games São Paulo. Também em São Paulo vai rolar, eu escrevi rolar, boa? Rolar. A primeira Board Game Party lá na Botagami. Então, pra quem quiser também participar do evento, vai ser um evento gratuito, vai estar linkado abaixo o link do evento no Facebook. E em Santo André, em São Paulo, vai rolar o 28º Joga BC na Bravo Jogos. Em Curitiba. Curitiba, olha só, Curitiba, esses dias eu reclamei que não tinha nada em Curitiba e agora Curitiba vai ter um monte de coisa. Começa com o 37º Curitiba Lúdica, na PUC no dia 7 do 10. No dia 21 de outubro ocorre o 13º Jogarta na Gibiteca de Curitiba. Uhum. Ele vai ser um evento mais voltado assim pra RPG, mas vai ter bastante coisa também de board games. Em dezembro vai ter também mais coisa pra RPG, né, Zeng? Sim, vai ter a segunda Curitiba RPG na Biblioteca Pública do Paraná. Olha aí, pra quem gosta de RPG... Vai ter coisa bastante lá. Pra quem gosta de RPG também em Curitiba, na Biblioteca Pública, todo sábado tem evento lá. Tem evento, a galera joga, tipo, todo sábado, cara. A galera é dedicada. O pessoal é dedicado. E é legal porque a própria biblioteca reserva aquele espaço só pro pessoal jogar lá, né, cara? Sim. Tipo, não é aquela coisa, vamos à biblioteca fazer isso. Não, a biblioteca dispõe o espaço pro pessoal organizar todo o conforto pra você rolar os seus dadinhos. A dica que a gente fala pra quando você vai no evento da Biblioteca Pública é que você vai bem cedo, se você quiser jogar RPG, porque a gente dá pra contar nos dedos, talvez de mais de uma mão, às vezes que a gente foi num evento de RPG e não conseguiu jogar RPG na Snake. Dá aquele high five aqui. High five, porque tá louco, cara. A gente foi na World RPG no ano passado, a gente foi jogar, não deu certo. Esse ano reservou mesmo pra 3 horas da tarde, a gente chegou lá pontualmente, aí o mestre falou assim, ih, vai ser às 8 da... às 7... às 6 da tarde, porque isso. Confundiu nos horários lá. A gente já tava lendo as fichas e tudo, só que daí não tinha ninguém aí pra atender a gente, infelizmente. Mas não tem problema. Agora, falando de RPG, eu tenho que declarar aqui que eu quero jogar aquele RPG. O RPG do... Ghost Ops, cara. É, porque assim, lá no site onde eu busco notícias, muitas notícias aqui, eles divulgam um dos sites, né? Divulga bastante coisa de miniatura, de RPG. E eu mandei pro Snake que vai ter um RPG de combate moderno. Isso, um RPG tático, né? Praticamente. De combate moderno. E eu gostei desta porcaria, eu quero ver. Aqui tem muito filme na cabeça, cara. Eu sei. eu vou... Sério, se mais pra frente a gente tiver muito sucesso com algumas coisas aí, quem sabe você vai fazer mestrar uma mesa de combate moderno, hein? Olha aí. Cara, legal. Bora. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast de notícias aqui do Jogatina BG. Mas lembrando, esse podcast aqui de notícias do Jogatina BG, ele funciona com muitas pesquisas que a gente faz, mas você também pode contribuir falando o evento que vai rolar na sua cidade, alguma notícia que a gente deixou de comentar, alguma editora também, se você for dono de editora, como fez o Eduardo Sela, pode mandar notícias pra nós aqui. Sim. Pra gente divulgar no podcast, certo? E até mesmo, se você está, sei lá, precisando divulgar o seu próprio jogo, conversa com a gente. Conversa com a gente, às vezes a gente joga uma versão light dele, assim, só pra conhecer, e comentar nos podcasts, ou às vezes se vai entrar em financiamento coletivo, fala com a gente. Exatamente. Então a gente fica por aqui. Até a próxima edição. E até o próximo turno. Boa noite.